Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Nowil, para cegos, mediante autorização da editora, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibido venda, reprodução e comercialização. Lido por Loreci Dias, em dezembro de 2006. O Vampiro Rei, volume 1. Autor André Vianco. Copyright 2005 by Novo Século. Editora Novo Século. Osasco, 2003.